podcast do Jaspion ao vivaço. Estamos de volta para ver mais um episódio de Jaspion. Chegamos ao 10º episódio com o Nerd Reverse Changing. Opa! Opa, tô aqui, hein? O ataque do Pirossauro. Sério? Que isso? Sério, velho? Por isso que é às 9 da noite, né? Horário nobre. É! Pirossauro, é isso mesmo? É o ataque do Pirossauro. É o Pirossauro. Meu Deus do céu, cara. Viva a dublagem nos 80. Exato. E hoje temos um convidado muitíssimo especial, o Anand está conosco, Anand. É, Daniel Anand, estou aqui para ajudar. Falaram que o Pirossauro é grande e precisava de ajuda, então... Aliás, antes de entrar no episódio... Já queria fazer a pergunta aí pro nosso convidado, porque, né, cada um teve a sua época marcante do Jaspion, né? Então, tipo, eu e o Felipe somos um pouquinho mais velhos do que o Bruno, e você é um pouco mais velho do que a gente também. Então, assim, você já sendo uma criança maior quando passou o Jaspion, você já tinha o quê? Uns 9, 10, talvez? Cara, eu já era mais velho do que eu deveria ser, provavelmente. Então, é isso que eu queria perguntar, tipo, como é que era pra você a sua percepção do Jaspion? Assim, a gente era criança idiota, né? Eu tinha 6 anos, por exemplo, então assim, obviamente que eu não sacava nada. É, era um imbecil, mas você já sendo um pouco mais velho, qual é a sua lembrança original do Jaspion? Por que você está aqui, né? Não, cara, assim, tipo, Jaspion foi uma coisa super... fundamental da minha infância, assim, e eu tenho um irmão que é 1 ano e meio mais novo que eu, assim, que deve mais ou menos parelhar aí com vocês. Então, a gente gostava muito de assistir e brincar de lutinha, de Jaspion, de Changeman, de tudo mais. Então, esse que era o contexto, né? E eu adorava, uma das coisas que eu mais gostava, assim, dos tokusatsu de uma maneira geral, de herói japonês e tal, era essa coisa de ter a espadinha, de ter o escudo, de ter a pistola, de ter, sabe, todos os acessórios. Puta, eu achava legal pra caramba, assim. É, os robôs e ficar montando. Então... Cara, apesar do Jaspion não tinha escudo, mas, cara, o que eu ficava revoltado, e eu já era muito pequeno, eu sabia que isso era ridículo, era o escudinho dos Changeman, cara. Que era... Sabe o que que parece? O cara foi na festa de criança, pegou o prato plástico do cachorro quente, botou uma cordinha ali e segurou como escudo. Aquela porra não servia de nada, né, cara? Então, mas você sabe por que era pequeno? Por que era pequeno o escudo? Pra servir pra criança, né, cara? Não, porque ele era a arma, era a pistola que abria e aí virava o escudo. Verdade, virava. Então, se fosse grande, muito grande, o cara ia ter um pistolão do tamanho da cara aí, dele. E aí era esquisito, porque tinha a alça ali de onde, né, a alça que protege o gatilho, então o escudo era furado. Então, assim, nem muita proteção ele tinha, porque ele era furado, sabe? Enfim. Ai, meu Deus do céu. Mas não estamos aqui pra falar de Changeman. Ainda não. Ainda não. Né? É ressalva, ainda não, mas ainda falaremos não, um dia. Hoje é o ataque do Pirossauro. Cara, esse nome tem que ser de sacanagem, velho. Eu não tô acreditando. É e o aí... melhor título. Vou te falar. O grande rapaz Pirossauro. Aqui, o Davi Cardoso disse: assim como no anterior, o título promete. Ai, caraca. Queria agradecer a Nand pela presença. A Nand veio aqui, ele é um dos melhores mestres de RPG que existem. Acho que eu já joguei RPG com todo mundo aí, né? Já joguei com você, JP? Sim, sim. Já. Então já joguei com todo Olha mundo. Olha só, o Anand já arrancou meu braço no RPG. O Anand já eu não, em Londres. Eu não. O Anand já... Você sim. A gente jogou o da Terra-média. Eu joguei pode crer. O JP jogava um de The One Ring, era bem massa esse. É verdade. É que esse eu não mestrei. É verdade. Maravilhoso. Bom, cara, então vamos lá pro ataque do Pirocasauro, como diz o Gilmar aí do chefe. Eu tô vendo aqui os comentários, tem um cara que entrou com a conta da empresa, tá aqui, R2 Comunicação, valeu? Ele já tinha entrado na live do gameplay do MDM, cara. Parabéns aí pela coragem, porra. Exato, cuidado aí, cara, negócio de postar com o perfil da empresa é duro, cara. E aliás, ele lembrou que o escudinho do Changeman... Tem vários vagabundos aí que estavam na live do gameplay do Homem-Aranha, agora estão aqui também. Só tem vagabundo nesse YouTube. Bom. E ele lembrou aqui que o escudinho do Changeman é tipo um escudo tipo Buckler, né? O Broquel. Você lembra? Só mais um de Armor Class. E o Nugurps... Mas também não pesa, né? Mas não dá bônus contra projéteis, né? Porque sendo não, perfeito. Não dá. Cara, no GURPS era tipo o escudo descartável, cara. Você bloqueava um golpe e quebrava. Era foda. Boa. Mas enfim. Antes da gente ir pro episódio, deixa eu dar aqui o serviço, né? Vai lá, serviço. Só trabalha aqui. Ai, ai. Inscreva-se aqui no canal, né? youtube.com/podcastdojaspion. Vai pro blog também, podcastdojaspion.blogspot.com.br, que lá sai o feed do áudio, tá, gente? Lá tem bonitinho o áudio, adiciona a gente nas redes sociais. Fica ligado aí que toda quinta-feira agora a gente mudou o horário por causa do horário de verão, tá? Então enquanto tiver horário de verão, a gente vai pro horário nobre. A não ser que mude aí pra vocês. Vocês têm horário de verão aí pra vocês também? Tem, agora saiu, né? Por acabou isso que a diferença. Ah, entendi. Por isso que ficou bizarro. É, tipo, entendi. A diferença fica entre 4, quando a gente tá no inverno e eles no verão, e 6, quando a gente tá no verão e eles no inverno. Mas votaram pra acabar com isso agora, nessa última eleição. Então talvez não tenha mais. Aí? É. Vai saber. É. Caraca, entendi. Bom, por enquanto, democracia. Enquanto tiver essa coisa. Horário nobre, 9 da noite, o horário do Jaspion. Afinal de contas, o Jaspion tem um histórico já de vencer novelas da Globo, né? Lá da época da extinta TV Manchete. Então a gente praticamente tá o Chaves da Manchete. Exatamente. Saudade Manchete. Então é isso, adiciona a gente em todos os lugares e lembre-se da Tokusatsu TV, inclusive tem na descrição dessa live o link pro episódio 10 pra você assistir na Tokusatsu TV, caso vocês queiram, de forma legal, legítima, sem peso na consciência. Então, quiserem botar lá pra dar pausa junto com a gente, fique à vontade. Não é não? De forma legítima, ao contrário do que eu estou fazendo agora. Brincadeira? Mas vamos lá. Não, estamos com o DVD, entendeu? Estamos aqui. Mas é, eu tenho o DVD. O Andy tem o DVD que veio com o boneco, até eu conheço a história, pô. Porra, cara, aquele maldito boneco que custou R$50 a mais do DVD pra vir com um boneco que parece um mordedor de cachorro. Mas enfim. Gente, dá uma rendida aí porque eu esqueci de baixar o episódio, peraí. Ei, brincadeira, hein? Baixar, não, esqueci de botar o DVD no bagulho. Aproveitar que a gente tá falando de DVD, eu queria confessar uma coisa aqui que nos últimos episódios, que eu estou mantendo a minha tradição de não ter visto o episódio, vou ver só na hora, mas tem um motivo pelo qual eu me lembro muito bem dos primeiros episódios, é que eu vi nessa época que eu comprei o DVD. Então, eu achava que eu tava me lembrando desde aquela época, não foi não, porque eu já vi o DVD, então não é que eu tenho uma memória boa, é que eu só vi. É tipo... Você vai ter memória ruim porque você viu recentemente e esqueceu que viu recentemente. É verdade, então é por isso aí. É que depois o Jasper tem uma barriga no meio, assim, que os episódios ficam muito mais parecidos uns com os outros, né? Esses episódios do começo eles são bem diferentes, né, são diferentões, né? Isso também, né? E aí tem aquela meiuca, assim, que é tipo o monstro da semana, que vai vários episódios, e aí depois começa os episódios... Do lore, que aí vem o pássaro dourado, cara, né? Pássaro dourado, coisa toda. Nossa. Você, inclusive, Anand, você falou que gostaria de participar quando eles chegarem na Terra. Qual que é o seu problema com a parte galáctica do negócio? É muita alta produção, é muito Star Wars. Pô, já... Baixo agora vira Jaspion Raiz. Eu acho, inclusive, que começando no último episódio da semana passada e o de hoje, já estamos entrando aí nessa barriga aí que o Anand comentou. É, porque até que a gente viu os últimos episódios, é sempre a mesma coisa, né? Começa com o Jaspion fazendo merda, aí Henry vai pra falar alguma coisa, aí eles meio que beleza, aí aparece uma Garen com um plano maluco, aí o Jaspion começa... Uma roupa nova, aí aparece o Boomerman. Do nada, eu achava que o Boomerman aparecia em um episódio, mas ele tá aparecendo em todos. É, exato. Tem vezes, cara, que... Se não me engano, tem Boomerman nesse também, viu? Olha só, guardem esse comentário aí do Change, do o Boomerman aparecendo do nada, porque nesse episódio é espetacular, cara. Sim, é lindo, cara. Não, e você tá vendo que eles não estão mais sabendo o que eles fazem com o Boomerman? Porque no último episódio, ele nem falou, tanto que eles pegaram o dublador do narrador pra falar. O narrador pra fazer a fala dele, era uma fala só. Né? A única coisa que eu lembrei desse episódio, quando o Bruno me passou aqui, eu falei, putz, é o episódio... Da sauna, aguarde. Da sauna? Inclusive, acho que talvez não seja a sauna, talvez seja uma piscina, não lembro, mas foi o que passou na minha mente. Inclusive, tô pronto, hein? Quando a gente puder começar, vambora. Opa, tamo aí. Tamo aí, só falar. Aquela contagem marota, no 3 não vai, hein, gente? Pera aí, deixa eu tirar a música aqui, bonitinho, e vambora. 1, 2, 3, bora. Sato Company. Sato Company. Grande Sato Company. Grande seu Sato. Bom, comentários aqui, olha lá. R2 Comunicação, ataque do lagarto de pinto. What? Não sei. É uma piada antiga do MDM. Ah, me desculpa. Realmente. Versão brasileira. Do MDM que vem zoar com o podcast dos outros. E quando que vai ter a abertura com a música cantada em português também? Pois é, é uma boa pergunta. Isso tem no DVD a música em português? Eu não me lembro, cara, mas na manchete teve uma hora que começaram as músicas em português. Sim, pois é. Mas isso era... Eles começaram a fazer o marketing do LP, disco, né? Que eles lançaram o LP no Brasil, do Jaspion. Sim. Cara, você lembra que isso acontecia no Chaves? Que quando lançaram o LP do Chaves, aí cada personagem tinha uma música, né? E aí eles editavam os programas do Chaves, toda vez que seu Madruga aparecia, eles botavam a música do LP do Chaves no fundo. Isso era muito ruim, sim. Era muito ruim, né, cara? Isso era muito ruim, sim. Inclusive eu coloquei uma música do LP do Jaspion antes do começo aqui começar, e o cara perguntou, pô, é o Roupa Nova? É Roupa Nova, Roupa Nova. Roupa Nova. Não, Roupa Nova é o Magari, Roupa Nova é o Magari. Grande Roupa Nova. Pô, grande Roupa Nova, cara. Que saudade de Roupa Nova. Que saudade, volta Roupa Nova. E bora episódio. Presta atenção, vai começar. Presta atenção. Vamos lá. Então esse é o dedo do Jaspion fazendo merda. Não é o Jaspion fazendo merda. Eu já quero dizer pra vocês que isso é uma fala desse cara aí. 200 bilhões de anos atrás. É realmente antigo, né? Parou. Bilhões? Parou. Mas já paramos, esse é recorde, hein, cara? Já parou. Não, porque já começamos bem, assim. O cara falou que calcula que o fóssil... tenha de 100 a 200 bilhões de anos. Eu voltei essa porra duas vezes pra ter certeza. O filho da puta me fala que o fóssil tem 100 a 200 bilhões de anos. Caraca, cara. Okay, é um pouquinho antes da galáxia existir, mas tudo bem. A Terra tem 4 bilhões. O universo tem 14 bilhões. Você tá maluco, cara? Que merda que você é você, cara? Quer dizer que o criador do universo é o Pirossauro, é isso? É o Pirossauro. Não, o fóssil. No início era o Pirossauro. No início de tudo era o Pirossauro, tá bom. Já era a minha primeira revolta com esse episódio, eu só queria já deixar isso... Não, e vocês estão vendo aí na pausa que ele tá falando pra um grupo de jornalistas e tem um moleque do lado dele? Sim, mas é que esse moleque tá falando? Não, vai tem, faz parte do plot. Não, e tem, tá bom. Se você ver, Change, lá no cantinho tem uma gurizada tudo observando. Era, tipo, que galera é essa? Olha, galera, ele vai falar de um... escola, assim, né? Ele vai falar de um fóssil, gente, a gente não pode perder, tipo... Eles esvaziaram a sala de aula pra fazer a coletiva de imprensa, assim, né? Ah, tá bom, tá bom. Então o Pirossauro fez a luz, né? Então é isso. O Pirossauro fez a luz aí e criou o universo inteiro, né? Isso aí. Pirossauro, ser mais antigo da existência. Eu tô qual que é a marca aí? 1,36. Pera aí. 1,36, vai. Boa. Ah, foi o moleque que encontrou, tá certo. Vai, tá bom. Isso. 1, 2, 3 e bora. Encontrei quando eu estava brincando perto do riacho e fui pegar a bola. Nós acreditamos que provavelmente algum caminhão despejou areia num terreno baldio e ele estava junto, não é? Mas é incrível. Pelo tamanho do... Que história é essa do terreno baldio, cara? Enorme, não é mesmo? Sim, provavelmente devia ser maior que uma baleia, né? Baleia? Peraí, pausa. Peraí. O cara falou, eu acredito que o Pirossauro, que esse treco aqui seria de um animal maior que uma baleia. Aí o cara vira o repórter e fala, baleia? Tipo, aquele moleque do cachorro. Cachorro? Eu não sou cachorro, não, sabe? Tipo, isso, é. Não, mas tudo bem, mas o cara está falando que está impressionado que algo seja maior que uma baleia, sendo que, cara, nos episódios inteiros, exato, os monstros aparecem no meio das cidades. É. Inclusive, teve um monstro que foi acorrentado numa montanha e ficou lá por um dia inteiro, cara. Como assim ele tá surpreso que algo seja maior que uma baleia? Não, inclusive, você mencionou o tronco lá. Esse episódio tem continuidade, cara. Ele menciona o tronco do último episódio. É verdade. Meu Deus, isso é... Não é culpa da Mônica, é. É uma boa questão isso, porque a gente não sabe como que os civis se relacionam com os monstros, entendeu? Porque ninguém menciona isso. Tipo, não altera em nada a vivência deles. Tipo, eles fogem durante, mas no dia seguinte... que tem uma cena de família, tá tudo normal. Que monstros, né? Tipo no universo dia. Marvel, cara. Não, você é civil, você só desvia de detritos. Tipo assim, deve tá o mercado aquecido de funerária, exato, de construção civil. Cara, mas são coisas que você... Acostumado. Que você tem que depois do tronco, eu não sei se as empreiteiras estão tão bem, né? É, o nós vamos, são coisas que você tem que ignorar. É igual, tipo, o Jaspion fica andando com a Henri e com a Mia no meio da cidade e ninguém liga, assim. Sim. Caraca, tem um bicho espinhudo andando pela cidade aí, você está ok com isso, sabe? Então, é tipo o Times Square, assim. É tipo o carro do Jaspion que ele tirou do cu. É, mas... Cara, quarto episódio, o cara tá indignado com o carro ainda. Mas uma coisa maior que, que uma baleia, ah, meu Deus, socorro, né? Porra, enfim. Exato. E ele ainda mandou eu, hein? Ele faz eu, hein? Tipo, nossa, eu, que coisa hein? Horrível, né? Cara, eu tô falando, isso é muito Márcio Canuto e molequinho no museu, cara. Baleia? Achou? Tô na marca de 2 minutos cravados, hein? Peraí. Ai, meu Deus do céu. É com o título aparecendo. Exato, com o título aparecendo, vamos lá, vai. 1, 2, 3, vai. O ataque do Pirossauro. O Pirossauro! O Pirossauro, cara, você tem que ser de sacanagem. O narrador deu uma. Entendeu? São lindas! Veja ali, parece que descobriram o fóssil de um peixe pré-histórico. Ai, será que eu posso ficar bonita assim? Falando nisso, outro dia descobriram o fóssil de uma ave pré-histórica. Nossa ideia, velho. Aí vai fazer uma merda, quer ver? Cara, olha esse teclado de computador antigo. É isso. É ave da pré-história chamada Archaeopteryx. Quando ela abria as asas, atingia 6 metros. É, não, isso é verdade. Isso aí, é verdade. Nossa. Verdade. Archaeopteryx era, de fato, um dinossauro. Ao contrário do Pirossauro. É ao contrário do Pirossauro. O Pirossauro não era dinossauro. Ele era o criador do universo. Aquela coisa de esquete de humor clássico. Exato. Que é dois personagens, cada um falando de uma coisa diferente. Você só pensa em monstros, Jasper. Exato. Ué, por que a Ani ficou brava? Cara, eu queria muito escutar o Jasper no áudio original. Cara, olha esse lugar, não, dá um pause aí, pelo amor de Deus. Esse convívio é muito lindo, cara. Vamos analisar, por favor. Quando trocou a cena pra esse lugar no episódio, eu quase caí da cadeira, que eu achei muito maravilhoso. Parece o convívio do Dr. Evil, tá ligado? Sim, cara, sim. Não, parece cenário de Doctor Who, assim. É maravilhoso. Você senta, assim, sabe, cara, muito bom, cara. É genial. Mas aí, ó... Eu adoro dessa época é o design dos botões. Exato. Que é tipo... Sim. É né? Cheio de interruptor e botão quadradão, redondão, com cores vivas, assim. É um tudo design brilhando, muito né, dessa época, assim. É, cara, mas olha só. Mas esse computador aí, ó, ele já tem uma vantagem sobre os outros computadores dessa época, que ele tem uma tela que dá pra ver ali. Cara, não, tem sim. É, não, mas ali você vê que tem um monitor ali, cinza, claro, assim. O problema, sei lá, eu ficava, tipo, você vai ver o Batman do Adam West, que o supercomputador, o Batcomputador, não tinha tela, cara. Ah, sim. Ele saía... Imprimia um papelzinho, né? Imprimia um papelzinho, né? Ele tirava e falava, ó, o Charada vai atacar agora no Museu de Gotham. Isso aí já tem uma tela, já é alto nível, cara. Mas podemos voltar, é que eu só fiquei muito feliz quando apareceu essa cena. Pô, mas eu acho bem feito pra caramba, cara. Sim, é muito porra, legal. Porra, eu acho maneiro. E que a cena fica ótima. Vamos, tô no 3 cravado, tô agora só... 3 cravado, hein? Caraca. Pode ir? Pode. 1, 2, 3, vamos. Vamos lá. A telinha aí, ó. Você tem imagem, pô? Ah, e de onde não, pausa. Aí. Pelo amor de Deus. Volta no 305. É o quê? O soldado com cara de pato ali? É, cara, olha esse... olha esse soldadinho, tipo... É muito feio, né, cara? Ele não parece que tá com aquele olhar, tipo, caralho, eu não sei o que eu tô fazendo, mas vou ficar aqui quietinho pra ninguém me descobrir, assim. Aquele olhar, Michael Cera. Exatamente, cara. Meu Deus do céu. Eu não tô aguentando esse cara. Não, aproveitando que a gente pausou, tem esse cara aí com, né, com essa máscara ridícula. Tem o Magaren que não tá fazendo cosplay de nada, mas tá estiloso, como sempre. Exato. Né? Magaren é o ícone da moda. Sempre. E arranjaram a porra de um cientista ocidental, tipo, o que esse cara tá fazendo no Japão pra gravar essa porra? Louco, assim, tipo... Exato, também não entendi. É o especialista. Exato. Não, pois mesmo. É, mas geralmente vai ser um especialista japonês, né? Não, mas do estrangeiro, que é mais impressionante. Então, chamaram o quê? Esse cara era ator procurando emprego no Japão, esse cara é o quê? Era um tiozão que tava passando na rua e falou, quer gravar aqui um episódio de Jaspion com a gente? Tipo, não sei, cara. Cara, pelo nível de atuação de todos os coadjuvantes do Jaspion, todos eles são... Ô, meu filho quer gravar aqui com a gente? É o cara da padaria, porque eles são todos muito ruins, cara. Eu não tô... Você ganha um salgado e uma coca e grava lá com a galera. Cara, eu não tô me conformando com essa máscara escrota desse bicho olhando pro nada, assim. Parece muito, né, cara? Pelo amor de Deus. Ai, é o soldado Pato Purifique. É. Ave Maria. Tô no 3 e 5, então. Vamos vai, 3 e 5. 1, 2, 3 e vai. Calma, galera. Olha lá, cheio dos botãozinhos. Eu adoro esse visual, cara. Fantástico, Dr. Brick. O senhor é um gênio. Vamos começar a experiência logo. Vamos começar a experiência. Caraca, que medo de ver com essa experiência. É muito bom, cara. Cara, ó, ó, ó o estilo a mosca. É, então. É, total, lugar, total. Velho. O que ele botou ali? Tipo um suco, é isso? Tipo um suco, é. Yakult do mal. Yakult do mal, boa. Caralho, moleque. Vai, vai ser um monstro, né? Alguma coisa assim. Vamos ver. Ih, acendeu todas as luzes de uma vez. Não pode ser bom. Tudo pisca, tudo pisca. Vamos ver. Celular, não sei o que é lá. Assim, cara, tá? Você nunca vai imaginar o que, que vai dar essa experiência. Sim, porque, assim, deixa eu ver o que, que vai dar. Deixa eu ver o que é. Porra, é essa? São duas mulheres, é isso? Não, e essa passagem meio... que é isso aqui, meio anos 60? Minha abertura do Fantástico, é. Assim, meu... Uma dança sensual. Exato. Cara. Caralho, eu não tô acreditando nisso, cara. Olha lá. E elas estão dançando lá dentro. Consegui. Conseguimos, o objetivo é esse. E aí elas já saem vestidas. Já, ué. Do estilo. Com a arminha e tudo, olha lá. É sensacional. É muito bom, cara. O resultado é sensacional. Porra, agora óbvio que é. O seu trabalho é óbvio que é sensacional, agora, né, cara? Tipo, caralho, você fez duas gurias com roupa e tudo completas, assim, como? Portanto, eu não lhe devo nada mais. Ó o Magaren, velho. Caraca, essa foi foda, hein? Essa foi maneira. É, mano. O senhor pode optar. Incêndio ou acidente de carro? Olha isso, caralho! Você é um demônio. Incêndio ou acidente de carro, eu caraca. Eu sou um demônio. Eu sou um demônio. Sou um demônio, isso aí. É, sou sim. O fóssil é de um dente de pirossauro. O pirossauro é geneticamente o ancestral da piranha que vive... Sua piranha! Ah, não, pera, pausa. Agora eu entendi por que pirossauro. Exato. Porque é o ancestral da piranha. Exato. Por que não ficou piranha-sauro? Assim como o ancestral do gato é o gatossauro, o ancestral da galinha é o galinhossauro. Não, isso foi com certeza o tradutor zoando, cara. Que ele podia ter chamado de piranha-sauro, faria muito mais sentido. É pra ficar essa dúvida se é da piranha ou se é do peru. Caraca, e ele ainda manda um piranha do rio Amazonas, cara. É, tipo Alípio, mano. Martins, olha só, cara. Nosso exato. Grande rio. Não, perdão. Amazonas. Não, e nossa. O cara. Não, peraí, e o cara criando duas gurias. Então, peraí, vamos lá. Do lado da geleca. Agora, qual é o plano do Magaren em fazer duas mulheres? Não, e ela já está em. Né? Era o teste. Fazer as mulheres foi só o teste. É. Pra saber se ia conseguir fazer o pirossauro. Entendeu? Mas e por que duas e não uma só? Ah, sim. Aí... Não sei, isso eu não sei. Isso cara... aí é, sei lá, gosto pessoal do cientista, sei lá. E elas ainda saem vestidas e com armas, né, cara? Com armas. Sim, é incrível. E acessórios. É, cara, e acessórios. E maquiagem. Completo. E uma aquela faixinha na cabeça, estilo Malhação dos anos 80. Assim, meu Deus, tô chocado. Não, pra esse tipo de coisa você não pode fazer com um cientista japonês. Precisa trazer de fora. Vai. Tipo, e aí é que não tá, tipo, o Magaren tem uma nave espacial que ele viaja galáxias e galáxias, assim, tem tecnologia de ponta, mas ele precisa de um cientista da Terra pra clonar pessoas, é isso? Exato. Porque são pessoas da Terra. Porque é esse também, cara. É, precisa desse cara, né? Ele é um especialista, agora, né, cara, em geneticista, é um geneticista. Agora, a ameaça dele foi maneira, hein? Fala aí. Foi tipo, bom, o cara bom, vai embora, ele só puxa a foto e fala, e aí? Achei. Acidente de carro ou... Incêndio, né, cara? Incêndio. Caraca, isso aí foi maneiro. Foi. Não, Magaren dá medo, ele é psicopata, mas ele... Magaren é o demônio, cara. Ele falou, ele é o demônio. Sou mesmo. O Felipe Cunha falou aqui, ó, tipo, ele pergunta, por que que ele não, ele fez duas e não uma? Ele falou, porque o trabalho é o mesmo pra fazer as duas, é tipo fazer um panelão de arroz, cara. Você já vai fazer o arroz ali, bota mais e faz mais, né? Ai, tá certo. Para de usar esse soldado pato horroroso aí, arrumou um soldado. Exatamente. Um soldado melhor, pô, já sai com arma ali do negócio. Tá certo. Eu tô no 5 e 13. Peraí. Deixa eu ver aqui, 5 e 13 também. Então bora lá. 1, 2, 3, vai. O ancestral da piranha. O ancestral da piranha. Outro dia falhamos com o monstro tronco. Olha o tronco. Mas vamos tentar mais uma vez. A mandíbula poderosa e os dentes. Ah, é continuidade. Ultra afiados. Talvez consiga arrancar os braços do Dylion. Amazona número 1. Caraca. Sim. Amazona número 2. Sim. Oi, muito bom de nome. Sem nome, né? Histórico. Pode não, deixar. Vamos lá, calma aí. Pausa aí, pausa aí, pausa aí. Então, vai longe isso aqui hoje. Oi, Amazonas. É, vamos lá. Primeiro que assim, elas já saem como Amazona número 1 e Amazona número 2. Tipo, não houve nenhum momento que elas fossem nomeadas, mas quando ele fala Amazona número 1, ela sabe que é ela, e a Amazona número 2 sabe que é ela, e as duas já saem, já nascem sabendo a língua, inclusive, né? Então, assim. E por que que nasceu com aquela roupa se logo na sequência estão usando a roupa diferente? Pois é, sei lá. É, enfim. E outra coisa, que assim, cara, pelo menos o plano do Magari faz sentido. Tipo, não consegui derrotar o Dylion com o tronco. Sim. Vou tentar fazer, reconstruir o piranhossauro, porque tem mandíbulas poderosas, e talvez nessa luta ele consiga arrancar os braços do Dylion. Então, assim. E aparentemente essas moças foram populares aí com as pesquisas de opinião pública logo na sequência, né? Porque depois vieram aquelas duas mocinhas que ficam permanentes, né, no time. Sim, sim. É, não sei nem se elas viram essa atriz. Tinha o cabeção gigante, tinha o capacete. Eu lembro as bruxas. Gigante. Nossa, cara. Não, não é a bruxa. A bruxa vem depois. A bruxa que parece a Tina Turner é aquela que vem depois. Elas são tipo umas ninjas, né? É, as ninjas, a Purima e a Gyoro. Que é aquela que tem o cabeção vermelho e a outra tem o cabeção branco. Exato. Cara, e olha a Amazona número 2, de cabelo mais curto, como ela tá de saco cheio, cara. Claramente ela não tá empolgada de estar ali, cara. Não, isso é acting. É. Tá no personagem. Acabou de nascer. Vamos lá, vamos lá. Mas assim, comparado com o que a gente viu nos últimos episódios, o plano do Magarin dessa vez até que faz algum sentido. Faz sentido, exatamente. Como faz sentido, cara? Ele vai renascer o piranossauro. Fóssil pra fazer um monstro mais poderoso do que uma árvore genérica que ele achou aí. Ele quer um fóssil de 100 bilhões de anos. Exato, né, cara? Tô no 5,38, na cara das gurias. Também, vai. Olá, Amazonas, vambora. 1, 2, 3 e vai. Olha lá. Ah, elas já estão vestidas aí. Isso aí é pra promover o catálogo que a Anri tava olhando lá atrás. Exato. Olha que dramática essa delas. É uma das Amazonas, é ocidental, né? Não parece, eu acho que não. Tão grande assim? As criançadas aí, gente. Sim. Foi o que disseram. Criança sempre tem. Cara, aí os adultos do plano criança de novo, sempre aquela coisa bizarra. É, cara. Os professores com cuidado. Essa escola vazia me dá medo, é tão assustador. Eu sou um adulto, mas eu falo assim pra parecer uma criança. Era muito ruim, né, cara? Não, por favor! Olha, cara. Ah, as Amazonas pegaram o fóssil, é isso? Cara, o cara é cheio de sangue, velho. Caraca, são Amazonas vampiras, mano. Depressa, chame a polícia. Tá. Aí, quero saber quem que vai saber o que é isso. O que o menino tá usando aí? Ah, não, olha isso, cara. Ele viu agora que a linha tá cortada, então que ele digitou antes os números, meu Deus do céu. É, ele não esperou dar final, foda-se. Japão, né, cara? A gente não sabe como era lá. Assim. Japão, você subentende que tem sinal o tempo todo. Assim. Foda-se. É, que olha o moleque tá fazendo justiça com as próprias mãos ali, ó. É, então, o que é esse moleque? Agora vai vir a parte que eu mais gosto desse episódio. A sauna. Onde elas foram? Como assim? Ele, moleque, perdeu as duas. Ele viu elas entrando ali, mano? Olha lá, que cena louca essa. Olha a sauna aí, Aí ele tirou o sapato, ó, importante. É, ele tirou o sapato, pode crer, cara. Não, então, isso pra mim, cara. Era uma coisa que eu não conseguia entender quando eu era criança, mas é que lá no Japão, como em alguns outros países, tem piscinas públicas. Mas no Brasil não tem isso, entendeu? Eu achava, tipo, que do nada essa piscina aí. É que no caso aí era até uma academia, né? É. Ó lá, pegou. E as meninas se escondendo na piscina. É, tipo, criança, né, brincando de... Escondendo um moleque, de né? Esconde, né? Olha lá. Olha. Pode criar uma lourinha? Meu Deus do céu, que bicho escroto, cara, velho. Esse design é muito escroto, cara. É o mini. Não, peraí, dá uma pausa, pausa. O Magarin gostou do pirossauro. Deixa eu ver se eu entendi. É um monstro que no lugar da barriga ele tem uma cabeça de piranha, mas ele tem uma outra cabeça em cima. Eu não entendi muito bem isso, cara. questão. Ele tem uma cabeça normal e tem um cabeção de piranha no meio do tronco. Porque o coitado do idiota que tá vestindo essa roupa tem que botar a cabeça dele em algum lugar, né, pô? Mas o que eu não entendo é justamente isso. Ele clona e é um tamanho pequeno, né? Tipo um filhotinho, sei lá. Sim. Cara, e o Keystone Herbert falou uma coisa aqui que eu não prestei atenção, assim. Ele falou, cara, por que as mulheres que, tipo, que são fortes o suficiente pra meterem um pau no cientista estavam se escondendo de uma criança? É verdade. Mas era só pegar a criança e arremessar longe e pronto, pô. É que isso ia chamar a atenção das autoridades. Ai, caraca, velho. Ó, o Pedro Simas pediu recaps do Change. Oi? O Pedro Simas pediu a hora do recap do Change. Ok, hora do recap do Change, vamos lá, voltando. Não, deixa eu chegar no meio, pô. Deixa eu chegar no meio. Não, cara, é que não tem que fazer a propagandinha do meio pra fazer isso? Não, no meio é, vamos lá, também. Vamos lá. Vamos fazer no meio, deixa acontecer mais coisa que tá foda hoje. Só vai virar bagunça. Vai. Tô no 7,55. Beleza. 7, peraí. Que monstro escroto, cara. Enfim. Ó, a gente elogiou todos os designs de monstros anteriores, né? Mas esse aí tá escroto pra caralho, assim. Exatamente. E teve que fazer um monstro pequenininho ainda, né? Pra eles se enfurecerem. É verdade, ele tá pequeno. Ele tá um tamanho humanoide, ele não vai... Não, mas eles vão comentar aí já e falar, tipo, levem ele pro mar, tipo, porque, né? Que vai jogar no mar e vai crescer. Exato. Ah, tá bom. Bom, vou dar um... Pirossauro. 7,55, é tudo pronto? Todo mundo pronto. 1, 2, 3, vai. Sensacional. Depressa, leve-no para o mar, vamos. Ok. É, leve-no para o mar. Ari. Olha aí, cara. Roupa civil, cara. Aqui tá cheio de novidades. Tipo, não dá pra negar que tá nos anos 80, né? Esse cabelo preso de um lado só. É, cara. Porra. E olha lá. O lugar onde ela aleatoriamente entrou. O salão de beleza. Ih, caralho! Acharam a nossa base? Como é possível? Quem poderia imaginar que alguém ia entrar numa loja com a porta aberta, né? Olha o pato policial. Quem tem a ideia de botar a nossa base no salão de beleza? E coloquem-na em nossa quadrilha. Sim. É bom, nossa, ele vai fazer uma lavagem cerebral. Ele sabe que é Henry, né? Eu não tenho dinheiro nenhum. Não, ele falou que é parceira do Jasper. Exato. Ei, moça! Só que a gente descobre um negócio interessante aí, que ele não sabia que ela é um robô. Exato. Estão falando de mim? É, você vai ficar linda. Cara, a Ria é muito boa nas comédias também, cara. É demais, cara. Ah, mas não vai dar, eu não tenho dinheiro. Pra uma pessoa tão bonita como você... Não tem dinheiro, toda produzida aí, como é que... A gente gastou dinheiro em roupa, né, não tem mais agora. Olha lá. Tirem as crianças da sala. Olha lá. Meu Deus do céu! Espero que não passe ninguém aqui, olha o que eu tô fazendo nessa sala. Meu Deus, ela está... Meu Deus do céu! Tá passando banha na ria, é isso? Não, isso aí é lavagem cerebral, gente. O Japão é assim. Ah, tá bom. Parece um peixão, hein? E o cara que pescou o monstro do Magari. Pescou o pirossauro, é isso? O cara pescou o pirossauro, cara. A melhor parte desse cara aí é que ele... Você vai ver. Deixa eu pegar na parte. Sim. Pô, vocês estão contando o episódio inteiro. Tem que... Presta atenção. Olha a tensão. Olha a postura do momento de tensão. Olha o pirossauro. Ele já sabe que é o pirossauro. Como ele sabe que ele é o pirossauro? Ele falou, é o pirossauro. Pois é, como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Ele viu a coletiva lá, cara. Meu Deus do céu, ninguém fez uma projeção de como seria o pirossauro, cara. É que esse cara também, ele também é paleontólogo e foi pescar, ele tava... Era o único cara no planeta ali daquele outro que sabia que isso era o pirossauro. O cara nadando, pelo amor de Deus, que maravilhoso. Simplesmente fantástico. Não consigo efetuar a lavagem. Cara, o Magari feliz com a maldade é muito bom, né, cara? Como? Ela tá pelada lá em cima, chefe, e aí? Que eles não conseguiram fazer a lavagem cerebral, é isso? Não, porque ela é um androide. Eles tentaram fazer literalmente e não deu certo. Não, peraí, pausa. Como assim a Mia está no meio da rua e ninguém está... todo mundo agindo... Mas maior que uma baleia, tudo bem, mas... Cara, tô chocado com isso, olha isso, cara. E você viu que ela tava, tipo, esperando... Exato. Ele ali... Esperando o tipo... Uber, assim, na esquina. Não, ela tá, tipo... ele tá tratando ela tipo o Mario trata o Yoshi, sabe? Que ele vai entrar no castelo, deixa o Yoshi ali do lado de fora e vai, sim, assim. Sim, tipo exato. Um cachorro, assim. Meu Deus do céu. Tudo errado. Vai, eu tô no 10h46. Perfeito, é isso aí mesmo. Todo mundo pronto? Vai. Sim. Um, dois, três e vai. Há tantas lojas por aqui que fica difícil encontrá-lo. Masaru, é o Hiroshi. Masaru! Hiroshi! Não, mas é o Hiroshi ou é o Masaru? Também não entendi. Olha o drama. Drama, drama. Caraca, a velocidade da luz ali do Jasper. Olha, se transforma numa bolinha, né, cara? É. Essa cena cara, é muito boa, cara. Eu fico muito surpreso do Jasper salvar a garotinha em vez de dar uma espadada na cabeça dela. É, né? Nossa, que bacana. A criançada achando mó legal o Jasper, cara. Achei mó da hora isso, cara. Pô, imagina se não aparecesse o Jasper assim. Mas olha... Olha... Para. Aí vai lá, o Jasper salva a criança, as outras crianças se juntam com a garotinha. Aí chega uma voz do nada, ele se chama Jaspio, e chega por trás, andando assim por trás do Jaspio, tipo, apresentador do Fantástico entrando no cenário. É isso, exatamente. Caralho. Fala, dá aquele, oba! Caralho, velho. O que tá aqui, cara? Tipo, isso é muito, tipo, estão dirigindo o episódio do Jaspio. E aí, galera? Porra, e o Boomerman, hein? Ih, velho, bota ele aí, vai, entra aí, vai, um, dois, três, vai. O Boomerman é o stalker do Jasper. Como é que eles colocam o Boomerman na história? Foda-se, só ele só aparece, Ele só aparece, né, cara? Cara, eu tô chocado, cara, meu Deus. É aí que tá, tipo, aí quando eu falei que eles não sabem mais o que fazer com o Boomerman, isso aí é tipo... Eu achei que depois do Boomerman no ringue de luta dentro do monstro, saudades. Nada mais ia me surpreender, mas essa aparição foi muito aleatória, cara. Nossa, cara. Boomerman é o gift that keeps on giving, my friends. Na menos pior das hipóteses, o Boomerman fica stalkeando o Jasper pela rua. Foi o que a Nandy falou, ele fica stalkeando, fica seguindo o Jasper. Não, e você viu que, tipo, se ele tava ali o tempo todo, ele podia ter ido salvar a menina, né? Mas exato. Ele não fez porra nenhuma, né, cara? Atacar o bumerangue na menina? aí. Acabou o bumerangue no caminhão, pô. Derruba o caminhão com o bumerangue. Cara, isso é que é foda, cara. Uma das coisas que eu. A única coisa que eu não gosto de participar desse podcast é porque ele tá desconstruindo o Boomerman pra mim, que era, pra mim era o meu personagem preferido. E eu tô vendo como ele é um merda, assim, né, cara? Ele é tipo é você crescer e ver tipo, que o Batman não tem lugar na Liga da Justiça. Sacou? Porque ele não pode fazer muita coisa. É a mesma coisa do Boomerman, cara. O que ele tá fazendo aí? Se ele, tipo, se ele não pode voar, se ele não tem um robô gigante, se ele não tem uma espada laser, se ele não tem uma pistola. Ele tem dois bumerangues, acabou. Ele não tem mais nada o que fazer aí. Ele tem justiça no coração, cara. É, ele tem olhares compenetrados. É verdade, isso ele tem. Isso ele tem mesmo. Pausa dramática, ele tem. Mas tem um episódio que ele mete a porrada no Jasper, cara. É. Ele vence o Jasper no mano a mano, cara. Mas, vamos lá que tá quase na hora do recap do change. É verdade. Vai. 11h31, tô. Bem no burro. Cara, eu tô chocado como ele apareceu assim do nada. Né? Eu fiquei muito chocado com isso, cara. Vai. Um, dois, três e vamos. Obrigado, Jaspion. Muito obrigada, Jaspion. O Jaspion tá lindo, Jaspion. Cara, essa armadura. Nós precisamos de sim. Você. Essa é a armadura completa, né? Número um, né? Fóssil. É, número um. É aquele fóssil pré-histórico, não é? Olha lá, tudo desconecta. Como eram os ladrões? Eram duas. Eram duas moças. Duas moças? Consegui segui-las até o centro esportivo. Isso é surdo, cara, isso é muito audiovisual japonês, né, cara? Igual no Cavaleiro do Zodíaco. Cara, agora eu vou vencer você com o meu golpe. O quê? Você disse que vai me vencer com o seu golpe? E esse fone de ouvido. Maravilhoso. Sério, eu quero um desse. Eu quero um desse também, cara. Esse fone é incrível. Depois soube se... Ah, não, o Boomer não tem nem carro, cara. Ele tem que andar na carona do Jasper, porra. Pô, tá realizando o sonho dele agora, cara. O Jasper chegou ontem no planeta, já tem carro, o Boomer não tem. Foda, né? Magaren. Ah, ainda tem isso, cara. Mas... O Jasper muito esperto nesse episódio. Exato. Ele sacou então, que era Magaren. Na cena da piscina aí, vamos parar pra fazer o recap, não? Isso, dá um pause. Dá um pause. Bom. É tipo, cara... O Jaspion sacou que era o Magaren sem aparecer o Magaren na frente dele. Nossa, é a primeira vez, a gente tá no episódio 10, cara. Ele finalmente entendeu que se tem alguma coisa errada que envolve o monstro, é o Magaren. Ele entendeu finalmente. Impressionante. Cara, Mas enfim, recap, hein? Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu até agora? Vamos embora. Estava a Henri lá dentro do Dylan lendo a revista Caras, vendo não sei o que tudo ali. E aí tá o Jaspion vendo TV, que descobriram que o cara, um garoto descobriu, porque, segundo o cientista, um caminhão de areia passou num terreno baldio e jogou ali. Aí ele viu que tinha um dente gigante, que era o dente do pirossauro. Eu não sei se ele fala que era o pirossauro, acho que não. Mas foi o garoto que achou, e ele fala que é uma grande descoberta e tal. E o plano do Magaren é pegar esse dente do pirossauro de 10... Como é que é? 100 milhões de anos atrás. Do dente que foi criado antes do universo. E aí, ele, pra fazer isso, ele pega o cientista lá, né? Que ele tá ameaçando matar a família. Aí ele clona duas mulheres. Aí depois disso, ele usa essas duas mulheres pra chegarem lá e roubarem o da escola, do professor de ciências, cara. Da escola, pra roubarem o fóssil do professor de ciências. Ela enfia uma porrada no professor de ciências, tá sangrando tudo lá. Aí elas, e a base do Magaren está dentro de um clube, né? Do tipo Tijuca Tênis Clube, assim, tá lá, assim. Aí nisso o Henri vai até lá, né? Tipo, acidentalmente. Porque sim, né? Porque ela está querendo fazer um tratamento de beleza. Aí ela faz o tratamento. Tem uma cena dela pelada que eu estou chocado, que eu não me lembro disso. Eu não acredito. Deve ter, a manchete deve ter cortado isso, porque não é possível que passou. Até parece que a manchete cortou, foi Chica da Silva. É verdade, mas... cara. A manchete é programa infantil com a Xuxa quase seminua, pô. Pantanal, cara. Cara, é verdade. Filmes de cinema Pantanal, em casa do SBT, cara. Sempre tinha um peitinho assim. Mas enfim, tudo bem. Ah, ok, foi. Tá bom. Aí, beleza. Enquanto isso, o Jaspion está procurando as paradas, né? E aí, a Henrique está procurando também. E aí, o Magaren consegue pegar, ele clona o pirossauro, mas o pirossauro é pequeno ainda. Aí ele fala, rápido, levem pro mar. Aí, no segundo que bota um pirossauro no mar, ele cresce do tamanho de um monstro gigante, né? Rápido, velho. Tu é louco. Você que bloqueou da sua mente aqui, que o Igor falou que a manchete não cortou, ó. Olha só, hein, cara. Vou consultar um psiquiatra aí logo depois. Tipo, as criancinhas estão lá, aí o Jaspion salva a criancinha de ser atropelada e aparece o Boomerman, tipo, do nada, assim, né? Uhum. E tem mais alguma coisa? Ele pega uma carona, tem o headset de gamer dele. Eu só queria dizer que, cara, se vendesse esse headset gamer aí... Nossa, todo mundo comprava na hora, cara. Porra, mano. Eu comprava na hora, cara. Mas eu queria dizer o seguinte, essa sinopse que a gente leu até agora, né, salvas os detalhezinhos de trama, mas, cara, Jaspion antecipou o Jurassic Park, bicho. Total. Só que ele antecipou com um pirossauro, né, cara? Pegou o fóssil, construiu de novo o dinossauro. Porque até o que a trama tá dizendo pra gente é que não é um daqueles monstros tipo o Troncor, que o Satangões alterou ele. Exato. Não, esse é o bicho conforme ele existia há 200 bilhões de anos atrás. Que era um peixe que ele tinha pernas, duas cabeças e mãos, cara. 100 bilhões de anos era outro esquema, a vida. É o bicho primordial do universo, cara, é isso aí. Porra, mas sabe que eu tô adorando esse episódio até agora? Caraca, não, você foi no último episódio, a gente reclamou que tava muito simples, né, no penúltimo episódio. Cara, olha a quantidade de coisa que aconteceu agora. Tramas e subtramas. Agora veio o meu momento favorito do episódio. Deixa eu ler alguns comentários aqui, ó. Leia. José Celestino, Pirossic Park. Pirossic Park. Renato Aldrigue, pirossauro era pequeno, pirossauro cresceu, não existe maturidade suficiente pra isso. Nem percebi, cara. A melhor empresa aqui, R2 Comunicação, mandou essa muito boa. Cara, sacar que o inimigo é o Magaren é o mesmo que entender que o culpado é o Ruivo Herring. O Ruivo Herring, cara. Na minha escola tinha um Ruivo, cara. Como ele sofreu por causa do Ruivo Herring, cara. Tudo era ele, cara. Coitado. O Pedro Simas disse que o Jaspion devia ter um pool gigante de roteiristas, tamanho os rolês em cada episódio, né? Não, esse aqui gastou o budget, esse episódio aí. O tá Michel... cheio de locação externa. É verdade. Não, é verdade isso aí. É cenário diferente, piscina. Quer dizer, eles alugaram essa porra desse clube aí pro fim de semana e gravaram tudo, né? Então, mas não é aqueles episódios que é só pedreira, entendeu? É, não. Nem tem pedreira, inclusive. E vai ficar mais legal ainda que o Jasper. A gente vê o Jasper em um lugar civis assim, acho bom legal. O Michel Gouard disse que tudo de ruim no Japão é culpa do Magaren. Justo. Cara, esse negócio do pool de roteiristas me lembrou antigamente, na época que passava, que ainda passava o finado Smallville, né? Que uma entrevista lá, um dos produtores da série falando, né, que o legal da sala de roteiristas é que, assim, no início da conversa, nada é impossível. Então eles sempre falam de brincadeira, que tipo assim, e se o Lex Luthor acordasse com asas? Tipo, o cara já chega segunda-feira de manhã na sala de roteiristas e joga essa ideia, pá, pra mesa. Ah, tipo, caralho, como é que faria isso? Ah, e o que aconteceria com os outros? E a partir de uma ideia bem idiota, bem esdrúxula, bem maluca, eles vão podando pra ficar um pouquinho mais realista, não fugir tanto da realidade, e chegava num episódio final que podia ser completamente diferente daquela ideia inicial maluca. O Jasper, eu acho que é mais ou menos o mesmo esquema, só que assim, ninguém podava nada, assim, sabe? Sim, tipo, vamos botar o Rio Pelada numa sauna, foda-se, maneiro, vamos fazer aqui o... A máquina do cientista gerar duas mulheres amazonas. Ah, maneiro, isso aí. Sabe, vambora. Sim, sim. Cara, lendo aqui o comentário do Igor Mairink. Olha o que ele falou. O Hiroshi Watari, que era o Boomerman, ia participar mais da série para substituir o Seiki Kurosaki, que era o Jaspion, porque ele estava trabalhando com teatro na época, mas ele sofreu um acidente e ficou fora um tempo. Agora, imagina que legal, cara, se no meio da série eles trocassem, tipo, o Boomerman assumisse, né? É. Mas, tipo, usando a transformação do, sei lá, se o Boomerman de armadura, né? De armadura, tipo, ele usasse a roupa do Jaspion. Que legal que ia ser, hein, cara? Ia ser da hora, mano. Cara, legal deve ser você imaginar o climão que não era toda vez que o ator que fazia o Boomerman ia lá, que ele... Porra, era o meu papel principal que eu ia fazer, mas aí eu me fudi aqui na vida, agora eu tenho que ficar aturando esse maluco careteiro aí. Tem que ser stalker dele, né, cara? Ele fez dois dos Metal Hero, né? Cara. Depois ele fez o Spilvan, né, cara? Que era o Jaspion 2. Né? Ele fez o Jaspion 2, hein? Jaspion 2, que só é aqui Jaspion 2, né? Exato. É. Cara, isso é muito safado, né, cara? Jaspion 2, puta merda. Bora continuar aqui com o bagulho. E aí, de onde sai? Tô no 12:27. Piscina. Eita, peraí que eu tenho que ir. Peraí. Pronto, tô aqui. Piscinão de Ramos aí, ó. Vamos lá. Um, dois, três e vamos. Olha lá as ideias, velho. Agora eu ri de maiô. A natação é essencial para modelar. Cara, eu lembro quando eu vi isso pela primeira vez quando eu era criança, eu fiquei muito revoltado. Por quê? Por quê, cara? Ah, aguarde, confie. Nossa, que barrigada que a mulher barrigada, deu, hein? Barrigada. É legal porque elas são as gurias do lado sincronizado. Não muito sincronizado. Vamos, não, tem uma hora depois que elas tentam fazer nada sincronizado, engraçado. Ah, ri muito bonitinho. Tá bem. Puta, mas ela é um robô, cara. Ela vai pular na... É muito bom. Ela tá... Agora me explica como que a porra da Henri não é a prova d'água, mano. Não é, cara. Ela sai no espaço sideral. Não tinha água no espaço, cara. Não tinha. Pô, como não? Até outro dia teve um episódio que ela tava andando no meio da neve, cara. É verdade. Vai ver que foi o cloro, não, sei lá. Por isso não conseguimos fazer. Ela travadinha, muito bom. Levem-na para o subsolo. Vamos transformá-la numa androide assassina. Não, eu fiquei impressionado que o Magaren não sabia que ela era um androide até esse momento. Ué, mas faz sentido, cara. Ela nunca avisou ela que era um androide. Mas e o Magaren foi mais. Ah, então ele queria. Cara. Quando ele falou de reprogramar ela, era para fazer tipo uma lavagem cerebral. Isso. É. Não, antes e o. Ou, na verdade, os dubladores não sabiam que ele não sabiam até esse ponto. Aí que é maneiro, tipo, ele quer transformar o Rio num um robô que assassino. Por que tá segurando o cientista pra ver? É, né? Sacanagem. Né? Deixa eu ver isso aqui. Não, os caras tão segurando ele, assim, tipo, vê, agora assiste. Aí, parecia curioso. Não, peraí, dá uma pausa. Pausou. Cara, o Jason tava andando de carro com o Boomerman. Uhum. E aí ele literalmente ele falou, cara, como é que a gente vai achar a Ri? Tem milhões de lojas por aqui. E eles vão exatamente no lugar que ela tava? Não, mas a criancinha. Ela tem um GPS, não tem? Ah, a criancinha falou pra ele. Ah, a criancinha falou pra ele. Ser. Não, mas a criancinha entrou aí e não viu ninguém, cara. Ela foi embora. Sim, mas foi aí que ele perdeu a pista. É, mas ele falou que ele conseguiu seguir ela até esse lugar, aí não viu mais. Ah, tá bom. Mas agora vai ter os poderes de dedução do Jasper. O que eu não entendo é a criança falar, eu vi aqui ali, ó. Aí a gente vê uma cena do Jasper pegando o carro e andando pra caralho. Ele foi até onde que esse carro que tava do lado? Né? O guri tá de bicicleta e chegou lá rapidinho, né? Porra, tá tirando já. O Boberman pediu, né? Não, dá pra passar lá em casa? Esqueci um negócio. Um dos Boberman ficaram lá. Passaria pra comprar um... energia pra luta, pô. Ele não queria ir andando, pô. É. Passaria na padaria comprar um pãozinho ali, depois a gente vai, né? Muito bom. Nossa, e cara, no meio dessa trama toda que tá acontecendo, ainda tem o Pirossauro ainda, cara. Ainda tem um monstro aí jogando. Tá muito louco esse episódio. Exatamente. Eu tô no 14 e 12. Uhum. Peraí, 14 e 12 também, vai. 1, 2, 3, vai. Ó, uma porta de vidro do cara que cara, move ele... montanhas, né? É, isso me lembrou o Fallout, assim, você destrói o mundo e não consegue abrir uma porta. Educado, de madeira, né? É, esta porta já trancada. Ó, o Jasper, mano, tô sério? Ó, agora ele não tá com uniforme oficial, ele tá tipo um fungão. Exato. Ligado àquela fralda de metal. Não sei por quê. Essa cena deles, muito boa essa cena, cara. Adoro essa porra. Oh não, outra porta. Eles são muito dramáticos, cara, muito bom. Mas essa tava aberta, tá aberta. Oh não, uma recepção. Você viu que tava escrito Ladies Only. Olha lá, ele perdeu. O Boomerman só faz carão. O Boomerman transgressor, né? E essas salas aleatórias do clube, tá ligado? Pra que será que servem esses aparelhos? Faz cara de quem tá investigando. Sim. Uma piscina. Cara, o Boomer é muito canastrão, né, cara? Ele é incrível, cara. E eu adoro que o Jasper, como não tem a face, ele... Ah, não, tudo... para, peraí, porra. Não, parou. Caralho, velho. Vocês viram o que aconteceram? Eles chegaram no clube, aí viram que a porta de vidro estava fechada. Sim, aí falou, vamos nos separar. Você vai pra esse lado, eu vou pra esse lado. Aí tem um minuto e meio deles investigando o prédio pra eles se encontrarem de novo no mesmo lugar. Isso não faz sentido nenhum, cara. Eu tô muito revoltado agora com isso, cara. Isso aí é o produtor de locação falando, ó, quer saber? Me fudi pra arrumar esse lugar, nós vamos filmar essa merda inteira agora. Exato. Não, cara, isso aí tá tudo, velho, falta um minuto e meio pra gente fechar o episódio aí. Ah, velho, bota eles aí, vai, andando pelo prédio. Alguém lembrou, né, cara, tem um monstro gigante ainda, cara, vai, filho. Tem que salvar a Henri primeiro, gente, pô. Tem que salvar a Henri, exatamente. Olha só, peraí, rapidinho, o Lanterninha aqui falou no chat, outra decepção pro Change, não existe essa luta que ele falou do Jaspion e do Boomerman, caraca, foi só na minha mente. Cara, então... eu tô esperando ainda, olha o Change, cara. Eu tô esperando essa luta, talvez, cara, não é possível. Talvez tenha sido no Gibi, não foi não? No Gibi, né, cara? Puta, talvez tenha sido no Gibi, cara. Ah, pode crer, agora tá me dando os flashbacks do Gibi aqui também. Porque no Gibi, talvez tenha sido no Gibi, o Boomerman era fodão, foi no Spiel, na série ele nunca foi. Caraca, talvez, cara, talvez seja já isso. Já estou no Guarujá, cara, você vai inventando as coisas na cabeça. Não, pode que... Pô, que decepção, hein? Que tristeza. Enfim. Ai, meu Deus do céu. 15:19 eu tô aqui. Peraí. Pronto, tô aqui também. 1, 2, 3 e vai. Não é aqui. Ah, não é aqui. Olha lá ela fazendo a frequência ali, velho. Ó. Botão do pânico. Assinou, ligou o GPS, né, cara? Ligou o GPS. Caraca, você é for ótico, cara. Primeira vez que ele usa. Olha só. Muito bom. E essa interface, hein? Maluco. Maravilhosa. Assim, velho. Cara, estão cortando o Henrique, cara. Com isso, socorro, Jasper. Que desespero. Falou, Jasper. Muito bom. E aí o pau come. Essa luta é boa, cara. Olha o Magari dando pau no cara, você viu, cara? Ui. Cara, o Magari sem armadura, hein? Sem armadura. O Jasper sempre tá transformado, Nossa, a transformação, cara. Puta, que transformação. Tomaram com essa transformação, é muito boa. Tirando o óculos foi foda, cara. Foi foda. Porra, o Magari é muito estiloso, cara. Muito, cara. O campeão está atrasado. Tá atrasado, já cortaram minha perna aqui, né? Exato. Fudido de baião. Aí, torcendo, cara, muito bom. Putz, essa música é muito maneira, cara. Sim, essa música é muito foda. Cara, aí essa parte é muito foda, que assim, cara, eles começam a matar geral, assim. Exato. O Jasper e o Boomerman, eles vão sem nenhuma... compaixão, assim. Pô, mas é monstro do espaço e pessoas geradas no elevador, mas... lá, do mal. Você quer o quê? É muito mais planeta que as outras, cara. Eles estão sendo a porrada em geral, assim, muito bom. É tipo, e o cientista tomando um chega pra lá do Magari? Cientista de mão. E esse dada, barulho de e esse Super barulho, Mario? Cara, porra. Lá vem. Caralho, já... Caraca, ele tá passando a faca em todo mundo. Faz de um laser, cara. É? Ih, o cara de pato não, puto, o cara de pato. Ah, não. Era o meu favorito. Olha o bumerangue funcionando aí. Só que não. Ah, não, para. Agora na cena de ação é difícil. Na cena de ação, cara, fica parado. Tipo, não, pelo amor de Deus, vocês viram isso? Que ele pegou o bumerangue e jogou. E tipo, aí o Magari pegou e pá, deu uma espadada no bumerangue e ele fez uma cara. Oh, cara, o que você tava esperando que ia acontecer? Tipo, ué, que bombaço, pô! Caralho, cara, como tá muito escuro. É muito bom, cara. Eu, tipo, oh meu Deus, que surpresa, né? Porra! O cara foi bem. Ó, o Igor aqui no chat, que também é o nosso o senhor Trivia, ele falou: o ator que fazia o Magaren era o único que usava armadura nas cenas, todos os outros usavam dublê. Aí sim. Olha só, cara. Mais Magaren, respeito ainda pro Magaren. Mais ganho meu respeito, cara. Pegou mesmo respeito agora. Você é louco. É, cara. Alguém aí dos comentários, alguém que tem isso aí em DVD, sei lá, ou vai ver episódio depois de novo. Faz aí o body count do Jaspion. Quantos caras ele matou nesse episódio? Porque assim, ele matou a gente pra caralho nesse episódio. Cara, e não só ele matou, cara, mas ele ligou a espada laser, velho. O Gilmar aqui. Mas então, cadê o Pirocossauro? É verdade, ainda tem o Pirocossauro. Tá de você. E o Renato, assim, o Boomerman pensando, talvez eu tenha que repensar essa coisa do bumerangue, viu? É, velho, talvez não seja, né? Porque sei lá, eu... Porque, caraca, acabou a arma dele, né? Ele está completamente indefeso agora. Ele só não que o bumerangue fizesse grande diferença, né? Mas... Caraca, velho. Mas é uma coisa, sim, que eu percebi do Boomerman nesse episódio que eu não tinha reparado, que os botões da roupa dele é um de cada cor, cara. É mó estiloso. É, não, é... Os anos 80, cara. É, né? Como o Tiente falou, né? A roupa lá da tia da chique tia da festa chique. Dos anos 80. Cada botão que é, cara. Ai, meu Deus do céu. 17h24 aqui, quando vocês estão? 17h20, na verdade. 17h20 aqui também. Vou uma voltadinha aqui. Bora que tem o Pirossauro ainda. Porra, ainda tem o Pirossauro ainda, meu Deus do céu. Cara, não tem muito bom com o Pirossauro também. Ah, Jesus, pode ir? Pode. Pode, vai. 1, 2, 3 e bora. Caraca, meu Deus, meu Deus! Ele matou a mulher! Matou? E ele nem sabia que elas tinham aparecido no elevador. Ele nem sabia que elas... Ah, o Boomer se fudendo. É, o Boomer vai morrer agora. Ele tá sem bumerangue, pô. Exato. O Jasper, o que é essa miniatura? O Jasper Salvador. Chegou no Horyuken. Calma aí. Pausa aí. Pausa. Eu pausei no 1752. Se o Boomerman, a gente já desconfiava que o Boomerman era stalker apaixonado pelo Jaspion, agora então, bicho, gamou de vez, né? Salvou a vida dele ali, cara. Cara, sim, perigo. O Boomerman é damsel in distress, né, cara? Exato. Mais do que a Henry. Mais do que a Henry. E aí, o cara... É todo episódio, né, cara? A Henry foi só nesse. Então, aí pra você ver que eles não sabiam o que fazer com o Boomerman, tira o Boomerman desse episódio. Qual vai ser a diferença? Zero. Como sempre. Zero. Jasper vai ter menos trabalho. Exato. Cara, pô, ele era só o cara que não pegou emprego, os caras ficaram com dó, meu, e deram uma ponta pro cara. É verdade, cara, ele só foi problema. Vai ver, ele nem tava no roteiro. O Felipe Cunha falou aqui que no próximo episódio, tipo, ele percebe que o bumerangue são uma merda, ele vai mudar o nome dele pra Revolver Man. Né? Que faria muito mais sentido, né? Lembrei do clássico vídeo do Street Fighter. Usa revólver, Ryu! Usa revólver! Cara, mas eu estou chocado que o Jaspion cara. Perfurou a mulher com espada laser, cara. Cara, mexeu com o Henry, não, o Jaspion vira um bicho. Jaspion sanguinário, é, bicho. Mexeu com o Henry, não tem essa, cara. Tava torturando o Henry, cara, você tá maluco? É porradaria mesmo. Poucas ideias, mano. O Keystone falou, perguntou aqui, ó, o chroma key tá maneiro ou eles filmaram isso mesmo aí da beirada do prédio? Filmaram, óbvio que não, filmaram. Não, isso aí é na beirada do prédio. Na beirada do prédio, último episódio, eles suspenderam um garotinho a sei lá, sim, dois andares de altura, é, cara. Não tem essa de chroma key não, cara. Não tem essa de chroma key não, bicho. E não é nem legalizado aí, eles certeza que arrombaram, fizeram a cena e caíram fora. Sim. Segurança zero no Jasper, gente. Quem faz? Caraca, cara, eu tô chocado. Tô chocado. Bora, eu tô no 1752. Também aqui, vai. Um, vai. Dois, três e vai. Como, irmão? Ele tá muito perto da beirada mesmo, cara. Você tá louco. Doutor Vick. Você aí, a utilidade do Boomerman é tirar os inocentes, né? Daí. É só isso que ele faz. Que até a Mia podia fazer isso, porra. Sim. Cortou o braço, hein? Olha só, hein? Não, esse mortal é do Jasper foi louco. Assim? Lá vem. É sim. Que cara medonha. Isso não existe. Para de brincadeira. Existindo, ó, 15 minutos, vou ter que sair fora aqui, hein? Qualquer coisa, vocês ficam até o final, hein? Beleza. Que é isso? Finalmente. Ah, é ele. Com a cabeça, sim, duas cabeças. Paulo. Esse dentinho. Um pouquinho manso. Agora vocês acreditam? Dentinho fofo, né, cara? Dentinho puxo. Olha isso, coisa horrível. Não, peraí, pausa aí. O cara que vai embora e tá pausando. Vambora. Não. Eu tenho que falar, contar essa história. Que eu falei, no dia que eu for participar do podcast, eu tenho que contar essa história. Você sabe como é que é o nome da moto, Jaspion? Alan, é o Moto Alan Space. Moto Space. Mas você sabe o que chama Space. Alan Moto Space? Que é Iron, não sei, a gente. Não. Que é a história que. O original é Iron Wolf. Era Iron Wolf Space. Sim. E aí, em japonês, como que ele fala? Ele fala Iron Wolf Space, né? Porque ele fala assim. E aí, os caras que foram fazer a dublagem, eles ouviram isso aí, o cara viu falando Iron, e falou Alan, e aí virou Alan. E é por isso que o cara achou que ele falava Alan. É tipo aquele mas vídeo é lá Iron. Da topeira, que fica da topeira. Alan. Cara, quando eu escutei a história, eu fiquei assim, muito abismado. E porque, pô, é a Alan Moto Space, mas eu sempre achei aleatório. Alan, porque né? E é aleatório mesmo. Eu, tipo, o cara achou que era e foda-se, vai, cara, e pronto. Isso aí é tipo aquela coisa da dublagem do Odor, né? Que o segura a porta virou Odor em português, sabe, sei lá como, né? Uhum. Ai, tá, foi mal. Vamos lá. Não, esse corte tava rolando um mega pega pra capar lá no, na laje. Sim. E aí o Jasper do nada tá com a Alan Moto Space aqui já. Aqui com a moto, é. Foda-se, é. Corta e vambora pro episódio. Isso aí. Ai, meu Deus do céu. 18h48 eu tô aqui. Vai. Também. 1, 2, 3 e vamos. Espião. Ah, sabia. Agora ele vai dar o tiro obrigatório no monstro, né? Que não adianta dar, de nada. Né? Nossa, olha essa fantasia. Se chamar o Dylan direto é apelação, cara. Ele tem que tentar ganhar no braço primeiro. Lá vem. Ah, ele vai enfurecer o monstro, né? O diabo da galáxia. Já tá circulando aí faz 100 bilhões de anos já. É. Satangos! Não. Quem é? É a Mia que tá aí andando. Tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Esse jato é muito bom. Agora ele cospe água lá. Por que seria só o monstro? Agora é o monstro que cospe água. É, ué. Pô, seria mortal contra a Henrica. É verdade. Olha esse bacana. Não. Ai. Eu sempre elogio maquete, mas essas maquetes não dá, cara. O cara pegou essa maquete tá da foda. Por água foi difícil, cara. Cara, essa. Tem um barco desse lá na banheira lá da minha filha, cara, agora. Porque não é possível. Porque tem um patinho do lado também. Gente, atenção no Dylan caindo no monstro, é muito bom. Não, é aquele barco. O Dylan cai no monstro? Que nem precisa ser realista, né? É só um barco. Parecer um barquinho já tá bom. Exato, comprou na Re-Rap, cara. Cara, gastaram toda a grana naquela sala de clone, de clonagem do Magaren. Não, a maquete desse episódio é a pior maquete até agora. Exato, né, cara? Olha lá, essa cena é muito boa, cara. Pirossauro, arranque o Dylion. Arranque! Despedaço! Cara, o Magaren, ele fala igual do meu avô, cara. Arranque-no! Olha lá, olha lá! Meu Deus! Me errou e ainda deu uma barrigada ainda. Dá pausa. Esse pulo do Dailion. Porque eu sempre comento, né, quando o Dailion arremessa o monstro, que claramente ele arremessa só a fantasia, mas aí fizeram o caboclo que tá vestindo a roupa do Dailion. É o cara pulando, dá pra ver que é o cara pulando, cara. É o cara pulando na água ainda, de barriga. Cara, olha isso, cara. É um cara pulando, e ele pulou alto, cara. Ele não pulou alto, cara. Cara, imagina o cara falando, puta merda, eu tô nessa roupa aqui que deve ser um calor pesado pra caralho, vou me jogar em cima de outro cara e vai cair na água ainda. Que merda. E essa luta, com certeza, estragou a roupa do Dailion e tiveram que fazer outra. Exato. Porque assim, cara, essa roupa óbvio que vai estragar na água, ela não é impermeável. Exatamente, cara. O nervoso que eu fiquei quando eu vi o Dailion caindo na água, eu falei, não, vai estragar tudo. Não, e você viu que quando eles estão lutando, provavelmente são dois contra-regas com um balde d'água, ficam jogando água nos dois. Sim. É tipo esquete dos Trapalhões, né? Tem alguém fora jogando água. Na hora do barquinho lá, o Igor falou assim, puta, achei minha lancha do Playmobil. É isso mesmo, é só a lancha do Playmobil. Eu tô no 23, que um barco aquilo não era. Cara, o que ele falou assim, tipo, o Bruno Felipe falou que imagina um robô de 50 metros caindo na orla de Copacabana. Ele ia causar um tsunami aí, né, cara? Da altura que ele caiu. Cara, essa queda foi muito boa, cara. Que investida maluca que o Jasper achou. Ele cara, errou, foi incrível, ele cara. Claramente foi incrível. Ele errou, né, cara? É muito bom. Eu falei, coitado desse maluco dentro do Dailion. Coitado desse cara. Ai, ai, ai, caceta. Tô morrendo. Vai. 20:36 eu tô. Tá bom, tá bem, vai. 1, 2, 3 e vai. Vai que essa luta é ótima. Espera aí. Não, Dailion na outra cara, Dailion. É, tem duas caras pra bater, né? Exato. Confuso. Ela levou um uma barbalhotada. Parece um carro blindado. Vou levar uma rabada. É tipo, tá apanhando um bacalhau, Dailion. Tá apanhando muito essa cena. Olha lá. Que é isso? Que é isso, cara? Cara, mas imagina o coitado do cara que fez a roupa do Dailion, molhou tudo, esculhambou a roupa. Ah, cara, isso, nossa, essa cena eu me lembro muito claramente, essa cena. O monstro passando nadando, que maravilha, cara. Eu me lembro. Tubarão Feelings, cara. Eu me lembro quando eu era pequeno vendo essa cena, eu sabia que ele não estava debaixo d'água, cara, que era muito mal feito, cara. Pô, mas as bolinhas. Não é Tubarão Feelings, é Piranha Feelings, porque o primeiro Piranha é de 81. Ah, é Piranha 2 do James Cameron. O Piranha 1 é de 79, eu acho, o 2 é de 81. Então assim, obviamente usaram o Piranha como referência. E essas maquetes sendo molhadas, cara, muito bom. Dá-lhe vamos acabar com mais um complexo industrial aqui. O Dailion dando-lhe porrada, cara. O Dailion socando o poete. Caraca, cara, o Dailion tá muito estúpido, né, cara? Cara, o Jasp hoje tá sanguinário, cara. Nossa, quebrou os dentes, cara. Quebrou os dentes. Cara, o Jaspion tá faca na caveira agora, cara. Ele mexeu com a Henri, cara, não tem essa. Golpe da Yon. Ah, não! Libertar raio cósmico. Toma, pirossauro. Pô, deu no olho do bicho, né, cara? Olha lá, velho. Ó, explodiu na água. Nossa! E esse footage que os caras compraram? De terceiro. Exato. Mas voltou a ser. Como que o Jasper conseguiu esse negócio? Obrigado, ele tirou um dente do pirossauro lá? É aquele soco que ele deu lá, cara. Foi aquele socão, é. Deixa eu desdentar o monstro aqui. Só sobraram essas duas crianças do parquinho, percebam. A minha é tipo um cachorro, né, cara? Deixa ela com as crianças brincando. É, tipo, o Gilmar falou que, porra, o Dailion é a prova d'água e a Henri não. É isso, porra? É, ué. Ai, acabou o episódio, nem acredito, cara. Eles correntinho, muito bom. Cara, eles correndo atrás da Mia, cara. Se a Mia para, eles são perfurados por aqueles espinhos, cara. Olha só. É, porque eles não são molengas e dá pra ver toda hora eles balançando. Pô, mas ela perfura os bichos lá, cara. Não, só quando arremessa, assim. Acabou desse episódio, o ataque do pirossauro. O que vocês acharam desse episódio? Cara, achei muito bom, cara. Achei bom demais esse episódio. Eu adorei. Eu gostei que o Gilmar falou assim, o nome do episódio deveria ser Treta no Clube e um Monstrinho também, assim. É tipo, a Henri pelada na sauna. Exato. Tem muitos títulos nesse episódio, né? Boomer aleatório. Eu assisti o episódio e falei assim, cara, esse episódio é ruim. Caraca, eu te perdi, Jota. Você falou que é ruim e sumiu. Nossa, caiu a conexão. O cara foi falar que é ruim, tá vendo que dá? Caiu todo mundo. Caraca, os caras caíram, mano. Relaxa aí. Ai, meu Deus do céu. Ingressou na chamada. Tô tentando conexão aqui com os caras, mano. Vocês estão me ouvindo ainda? Já apertei tudo sem querer. Alô? Oi. Voltamos. O cara foi falar que tava ruim o episódio, caiu, tá vendo? Não dá? Não, cara. Só você que perdeu o episódio. Ah, é? A gente continuou falando. Aqui, tá. Mas aqui na live eu continuei, aí fiquei sozinho. Mas aí, continua. Eu tava falando que... assistindo o episódio eu fiquei assim, nossa, o episódio é ruim, mas vai dar um ótimo podcast. Cara, eu pelo contrário, quando eu vi o episódio eu falei, cara, é o melhor episódio de Jasper que eu vi. Cara, eu achei muito bom, cara. Cara, o que acontece? Cara, esse pulo do Dylan no Piranhossauro foi, tipo, a cereja no bolo, cara. Tem muita coisa diferente que eu não tinha visto até agora, tipo, no Jaspion, sabe? O Jaspion andando por um prédio, sabe? Armadura contra coisas meio civis, assim, é sempre pedreira, sempre coisa externa. Foi legal ver isso. Eu adorei o poder novo dele lá, o sensorótico novo. Sensorótico, teve verdade. Foco na Henri, teve mulheres seminuas. Teve esse pulo absurdo do Dylion, cara. Cara, eu achei esse episódio maravilhoso, que ele pegou uma das coisas que estavam sumindo, cara, que é a completa aleatoriedade. Sim. De muitos eventos. Exato. E a rapidez das coisas também. O ritmo é frenético, né, cara? Mil furos de roteiro também. Não, totalmente. Ah, não, sim. Narrativo, mas o frenesi que tinha lá no começo da série, né, que as coisas iam acontecendo, ia cortando, ia acontecendo, e você nem sabia o que acontecia, meio que deu uma voltada aí, e eu achei engraçado, cara. Achei muito divertido esse episódio. Não, eu dou um ponto pela mulherada pelada, mais um ponto pelo visorótico também, e eu dou um ponto extra pela cabecinha extra do pirossauro. E isso dá a nota 7/10. Cara. Pra mim, o ponto positivo foi deixar a veia cômica da Henri, da atriz que faz Henri, que realmente, tanto a original, né, fazendo as caretas, quanto a dubladora, que acho que foi o ponto alto do episódio pra mim, assim. É, a dubladora dela é muito boa mesmo. Não, e engraçado que geralmente os episódios do Jaspion, a coisa louca vem do Magaren. E o Magaren foi o mais sóbrio no episódio. Não, o Magaren até fez sentido nesse episódio, cara. Fiquei muito surpreso. O Jaspion foi mais doido que do que ele. Ele falou, sim, eu sou o demônio. Exato. O R2 fala aqui, rest in peace, capanga, cara de pato. Não, fica tranquilo, cara, que eles só tinham 6 máscaras pra rodar, né? Daqui a 2 episódios tá aí o cara de pato. Novo, sim. Ah, e eu gostei também do Jaspion Vingador, né? O Jaspion completamente doido. Caraca, Jaspion louco assassino, cara. Jaspion passando a espada na galera. Ah, não, é pra deixar bem claro, né? Mexeu com o Henri, você vai ter o Jaspion, cara, o Dark Jaspion. E é o que o Anand falou, o Jaspion não sabia que aquelas mulheres eram, sei lá, clones. Assim. É, capanga do Magaren, cara, tô passando a faca aqui. Exato. Caraca, poderiam ser duas humanas que o Magaren controlou mentalmente, e o Jaspion, foda-se, vou enfiar a espada na barriga da mulher, caraca. É engraçado, porque até esse episódio era tudo meio não letal, tanto nas lutas do Jaspion contra os capangas, como o próprio Dylion, mas o Dylion também não teve conversa com o monstro, não teve nada. Não, cara. Cara, o Dylion fez aquele arremesso de cair com o cotovelo, tipo o Telecat, né, cara? Caraca, deu, cara, martelada na cabeça, velho. Os caras estavam bem loucos, velho. Cara, eu tenho que ler um comentário aqui do André Ferreira, que tá fantástico. Edim fez um robô gigante inteiro à prova d'água, mas economizou num Android de 1,60m. É. Parabéns, Edim. Parabéns, Edim. Ah, então chegamos ao final do episódio 10, o Ataque do Pirossauro, maravilhoso episódio. Muito obrigado, Anand, pela presença. Estarei sempre que convidado. Muito bem. Boa. Voltaremos semana que vem nesse mesmíssimo horário nobre, 9 da noite, aí pra competir com a Rede Globo. Queria agradecer a presença aí novamente de Nerd Reverso e Change. Voltamos semana Valeu. Que vem. Valeu. Ó, você falou aí da Rede Globo, mas ó, tem 30 pessoas assistindo agora. Porra, tio. Olha, eu quando trabalhei em televisão, vou te falar que a audiência desse vídeo está maior do que muito programa aí que eu vi, hein, cara. Estamos melhor que o Telecine, fala aí. Aliás, tá. Até mandar um abraço pro Michel, pro Felipe, pro José Celestino, o cara da empresa aí, cuidado aí, cara, com isso aí. Bruno Felipe, Igor Mairink, o Lanterninha, Kistone, a galera toda, valeu por ter comparecido, semana que vem nós estamos de volta, é ou não é? Isso aí, vamos lá. Grande abraço. Turma. Boa noite, galera. Falou. Falou. Valeu, galera, vou correr aqui. Falou. A paz na terra.